Não tem trabalho ruim, senhora. O ruim é ter que trabalhar. Tinha que ser o Chaves de novo. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Não me lembro a última vez em que me convidou para tomar um café. I'm a friend of Sarah Connor. Olha o cara mal passando. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Você está ouvindo ZonaCast. Olá, pessoas que perdem seu tempo ouvindo o ZonaCast. Eu sou o Lucas e o seu Madruga me inspirou na hora de ser vagabundo. E eu sou o Jefferson, o segundo integrante do ZonaCast e Gentai. E eu sou o Calegário, o novo integrante do ZonaCast e é isso, isso. É, tá vendo o bordel essa porra, né? A gente encontra a gente na rua e traz, né? Vamos gravar o ZonaCast, tá vendo o bordel? Pagaram o salgado. Nós traz o menino do 8 pra gravar com nós. Mas geralmente a gente consegue fazer essas caridades por aí. Você vai ter que pagar uma prenda, tá? Qual é a prenda? Pega a traveca, é a prenda que a gente cobra pra entrar no Zona Cash. A pessoa pega, mas sem pagar. Mais importante do que nunca, saímos do YouTube, entre aspas, porque agora o ZonaCast está sendo produzido no nosso blog site, como quiser falar. E o nosso blog se chama zonacastprograma.oldpress.com. É, ZonaCast, eu também não sei falar o nome. zonacastprograma.wordpress.com. Lá você vai encontrar as críticas que um cara muito legal faz, esse cara que fez pra gente, ele é bonito, cara. E tem o nosso programa ZonaCast vai ficar lá, não vai sair do YouTube, vai continuar sendo postado, mas o foco total vai se virar para o nosso site. E outra, a gente tem aqui um novo integrante, né, nesse nosso bordel, que é o ZonaCast, que é o seguinte, aí eu planejei isso, vou pegar ele de surpresa agora. É, por favor, para entrar no ZonaCast de vez, fale, cante o hino dos Estados Unidos. Faça a minha ideia de como é, então. Nem sei o meu, do meu país. Isso é incompetência, viu, gente? Isso é incompetência. Fique agora com esse podcast sobre Chaves, que tá maravilhoso. Nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Seu espírito é o tema do nosso programa de hoje, Chaves. A gente vai falar um pouco sobre os programas, um pouco sobre a vida do seu espírito. Então, Calegário, nos dê a sinopse do quem era seu espírito, de quem era Chaves, de que se tratava isso. Bom, Roberto Gomes Bolões, ou como era conhecido como Chespirito, nasceu em 21 de fevereiro de 1929 e foi um cara foda. Tem palavra melhor pra definir o cara. Não precisa mais que isso, né, pra definir o cara. O cara acho que teve mais meios de profissão do que o próprio Leonardo da Vinci, pra vocês terem uma noção. É, da Vinci é a brasileira. Enfim, o cara foi um ator, cantor, comediante, compositor, desenhista, diretor, dramaturgo, engenheiro, escritor, filantropo, humorista, pintor, poeta, produtor de televisão, publicitário e roteirista mexicano. É, mas ele não tem a profissão nossa aqui, que é podcaster, né? Não tem na lista dele. O meu parceiro ficou até sem ar, tentando falar o trabalho do cara. Rapper, criador, cantor. Então, é um cara, é um cara que nasceu muito, como é que fala? Ele já era filho de artista, era um artista, a mãe dele também era artista. Sabe, é aquela típica família, não que fosse uma família famosa, mas sim que todos tinham envolvimento com arte, seja pintura, seja cantar, e tudo isso. Sim, o pai dele fazia capa de jornal, gente. O pai dele era ilustrador, né, como se pode dizer hoje. Na época era desenhista, porque não tinha essas coisas digital. O pai dele se chama Francisco Gomes Linhares. Ele, por sinal, ele bebia muito. Quando Roberto Gomes Bolões era mais novo, ele era poeta. Isso, ele teve esse probleminha com o pai dele, até porque quando o pai dele morreu, deixou muitas dívidas com a mãe dele, tá ligado? E a mãe dele teve que sustentar a casa praticamente sozinha, com três filhos. Entretanto, quando o pai dele morreu, o próprio Roberto, ele ficou em frente à janela da casa dele, esperando o pai dele voltar, porque nem acreditava que o pai dele morreu. Esse negócio de bebida. É uma parada que começa assim, com muitas pessoas, muitas dessas pessoas lendas, né, cara? O Chaves já era uma lenda, eu vou chamar de Chaves mesmo. Chaves era uma lenda quando ele era vivo e quando ele morreu ele virou um mártir. Começa a história de superação dele aí. É um cara que literalmente tinha desvantagem muito grande. Mentira, é uma delícia. Pô, e o cara perde um pai alcoólatra que gastava todo o dinheiro que ganhava com o jornal. Perde o pai cedo e a mãe tem que sustentar a casa. E a história dele começa aí, porque a partir do momento que o pai dele morreu, a mãe dele falou: vai estudar. Fez os irmãos e ele meter a cara nos livros pra procurar e que eles não sejam, que eles não fossem como o pai deles foi. Entendeu? Eu acho essa história de superação da mãe dele muito, muito incrível. Por quê? Porque a mãe dele não deixava transparecer que eles eram pobres. Ela nunca demonstrava que eles estavam num momento ruim financeiramente. Ela nunca deixava saber os próprios filhos que eles estavam sem dinheiro para não bagunçar a cabeça das crianças. É, ainda mais quando o pai do Roberto morreu. A única coisa que ele deixou para a família foi dívida. Dívidas e mais dívidas e mais dívidas. Foram muitas dívidas mesmo que ela praticamente passou até os filhos dela ficarem adultos. Ela estava pagando dívida ainda do pai do Roberto. E Rosa Bolões Castro, incrivelmente, é uma guerreira brasileira, né? Praticamente, né? Ela é mexicana, mas de espírito de brasileira. Aquilo que luta, aquilo que, tá ligado? Não que roube, porque o Brasil tem uma forma assim, tá ligado? Já tinha brasileiro. O Roberto, como fizeram ele piar a cara nos estudos, ele é formado engenheiro. Se eu não me engano, é engenharia elétrica. É, graças ao tio dele, que via que ele gostava de fazer muita coisa com as crianças, e ele decidiu fazer engenharia para poder fazer brinquedo. Mas ele percebeu logo cedo que esse lance de engenharia não era para ele, né? Não, ele chegou a se formar. Ele formou engenharia. Não, se formou? Sim. Só que ele viu que não era aquela praia e. Era uma parada que fazia muita conta, ele não tava. Não era bom para ele. Matemática não era com ele, também não é comigo. Ele foi atrás de um anúncio de emprego numa agência de publicidade. Isso. Onde tinham as famosas duas filas, né? E ele só virou essa lenda que ele é hoje porque ele foi preguiçoso e entrou na fila menor, que era a fila de aprendiz de redação. Isso. E conseguiu emprego. O engraçado é que quando ele consegue entrar nessa firma, né, de redação, ele começa a mexer com máquinas. E o curioso é que ele teve um problema no início. Porque ele nunca tinha mexido numa máquina de TV na vida. Datilografar. O mais engraçado é que o cara fingia que estava tendo uma boa ideia e não mexia na máquina. O patrão dele passava e ele fingia que estava mexendo ali, que estava tendo uma grande ideia. Na verdade, estava tendo porcaria nenhuma, entendeu? Porque ele não sabia mexer na máquina. Sobre isso, o chefe dele chegou até ele perguntando se ele já tinha datilografado alguma vez na vida. Ele olhou pro chefe dele e falou: olha, eu nunca mexi. Já faz um tempo que eu não mexo uma máquina dessa, 2 anos. Aí, pra falar a verdade, eu nunca mexi antes disso. É muito mais de 2 anos que ele não mexia na máquina. Ele começou a escrever tudo, cara. Começou a escrever comercial, roteiro, jingle, tudo que envolve publicidade. Até que as pessoas lá da TV mexicana acharam os textos dele muito bom, porque ele fazia muita piada, muita sacada. E ele começou a escrever para aqueles dois comediantes mexicanos que são tão respeitados quanto, ou talvez um pouco menos dele agora, mas antigamente era tão respeitado quanto ele, que era o Viruto Capurina. Ele chegou a trabalhar exclusivamente há 15 anos com esse pessoal, que depois teve um probleminha com eles lá. Mas foi lá onde ele virou o Bolanes roteirista, o Bolanes ator. Ele cresceu mesmo com esses dois. O começo da história dele começa aí. Isso. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho mais atrás. Cara, Roberto Bolanes, ele chegou a fazer teste para time de futebol. Isso. Chegou a jogar futebol. O time dele, que eu não me lembro o nome. Era o Necaxa. Necaxa? Necaxa foi aquele time que participou no Mundial de 2000, jogou o Vasco e o Corinthians. Aquele Mundial, tu sabe, que o Corinthians ganhou. Sem Libertadores, mas não vamos entrar em detalhe. O detalhe é que ele não chegou a se formar como jogador porque ele era muito baixo. Ele sofria até bullying na escola dele porque por essa estatura que ele tinha. Ele chegou a lutar boxe também, escolhido da mãe dele. Ele chegou a entrar no short de prata ou short de ouro. Luva de ouro. É o patamar mais alto do boxe amador. Ele chegou aí a lutar boxe. Eu imagino, cara, eu acho que as partes que ele bota nos programas dele sobre boxe era sobre o que ele já tinha passado. Imagina um cara daquele tamanho tendo boxe, cara, ganhando, que ele chegou até a luva de ouro, cara. O cara tinha mão pesada pra boxe e pra futebol, porque há mais línguas que dizem que ele tinha talento pra jogar futebol também. O cara tinha talento pra tudo, né? Gênio, né, cara? Pra tudo, cara, tudo que o cara fazia virava ouro. É uma parada assim. Ele começou a fazer o Comicos e Canções, lá o programa do Viruto Capurina, na rádio. Ele começou a escrever, o programa começou a ter uma audiência gigantesca, até que passaram o programa pra TV, em 1956, que eles começaram a fazer lá na TV e ele escrevia e o Viruta. Até então ele só escrevia. Até que alguns atores nesse programa acabavam faltando algumas vezes e não sobrava ninguém pra poder atuar. Até que chamaram ele pra poder fazer, né? Já que ele era o cara que escreveu os roteiros e sabia de tudo. E foi aí que ele começou a brilhar como um ator. E graças a essa agilidade que ele tinha no boxe, ele conseguia fazer altas piruetas lá, que se jogava no chão, fazia um povo rir. Essas características ficou até marcada no Chapolin, né, cara? E ele fazia de tudo. Pulava, soltava, fazia aquela doideira toda. É, tudo devido aos esportes que ele fazia, porque ele não fazia só boxe. Futebol, ele fazia natação, ginástica, tudo, o cara... Ele era um atleta, né? Ah, não, mas era um atleta. Aí, depois de então, dessas participações dele especiais no programa do Filipe Capelina, ele mesmo começou a fazer os roteiros com pequenas participações dele. Ele mesmo pegou gosto por participar do programa e tava fazendo sucesso. Toda vez que ele aparecia, era um comentário grande sobre a aparição dele no programa. Eu acho engraçado que depois daí ele começou a fazer os filmes, né? Ele fazia os filmes e fazia o seriado. Ele escrevia, ele começou a escrever filme pro Viruto Capurina. Que eles faziam também muitos filmes. Tipo Trapalhante, fazendo, sei lá, 10 filmes. Ele chegou a escrever 10 filmes em 2 anos, cara. Isso é loucura. E tudo isso graças ao Roberto, que alavancou a publicidade desses dois. Uma das coisas que eu fico pensando nesse caso é que eu tava conversando ali com o Lucas e tava imaginando, cara, eu falei assim, eu cheguei até olhar pro rosto do Lucas e falei, cara, como é que pode, cara, um maluco fazer isso tudo, entendeu? Porque ele escrevia muita coisa, tá ligado? Muita coisa. Eu falei, esse cara deve usar cocaína, mas nada a ver. O cara era um gênio mesmo. Não é à toa que o apelido dele, o Shakespeare. O Shakespeare é uma coisa, como eu posso dizer, o X-Pirito é uma inspiração de Shakespeare, né? Que quando ele começou a trabalhar na TV, ele ganhou esse apelido do tal Delgado, que deu esse apelido pra ele, devido à genialidade que ele tinha na época. Essa genialidade de escrever os roteiros que se assemelhava a Shakespeare. Aí usaram isso, Shakespeare, e como ele era pequenininho, eles usaram Shakespeare, e até ficou Shakespeare. e o Roberto acabou gostando. Tanto que alguns anos depois ele adotou isso como marca dele, como pseudônimo dele. E ele é mais conhecido por esse nome que o próprio nome dele, né? É, o Chaves. É, o Shakespeare, ou Shakespeare. Shakespeare é inspirado em Shakespeare porque espírito é o diminutivo, né, cara? É, de Shakespeare. Aquele é pequenininho lá. Depois de tantos anos escrevendo por Vinícius Capelina, outros dois comediantes muito famosos do México também pegaram ele para escrever o programa. E chegou uma época que o Roberto estava escrevendo dois programas semanais ao mesmo tempo, fora filme, fora tudo o trabalho. O cara chegou no auge do trabalho dele nos anos 60. Cara, é isso que eu falo, cara. O cara, ele trabalhou para duas emissoras de TV, né, que eram rivais. Ele trabalhou nesses dois programas ele atuava. Tanto ajudava no roteiro, tanto atuava também. E, cara, é impressionante como ele ficou requisitado. Até que chegou lá perto dos anos 70 e começou a meio que a ruína do Roberto, porque o programa do Vinícius Capelina acabou. Não, ele na verdade não, acho que não acabou, ele saiu do programa. Não, até antes disso teve uma coisa chamada inveja do Capulina. Do Capulina. Que o Roberto tava fazendo muito mais sucesso do que os próprios personagens principais. E eles acabaram ficando com inveja e brigando com o Roberto. E o Roberto aceitou se retirar, mas ele ainda continuou escrevendo. Mas ele fez um trato, contando que o nome dele estivesse tão grande quanto os personagens principais, ele aceitava continuar escrevendo, já que ninguém ia demitir o Roberto, já que ele era a fórmula do sucesso. Mas o sucesso do Roberto como ator no programa do Vinícius Capelina, a gente entende por quê, porque era o roteiro dele, ele que entendia, ele é o cara que mais entendia aquele roteiro, então ele fazia melhor, apesar dos textos dele eram muito bons e o cara ainda atuava bem no programa dele. Então, após isso, outro programa que ele fazia também na outra emissora também acabou e ele foi desempregado. Ele chegou a ficar desempregado, essa parte que eu posso dizer também, cara, que em 1968 foi uma das piores fases da vida dele, porque ele teve dúvida na sua carreira e também porque a mãe dele morreu, tá ligado? A mãe dele morreu e ele não sabia o que fazer. Ele falou, pô, tava... Sabe aquele ano que a gente nunca quer lembrar? Foi esse ano pra ele, entendeu? Ele sempre... Até no comentário ele fala que a mãe dele morreu sem ver o maior sucesso dele, não viu Chaves, não viu Chapolin. Viu ele na base ainda, não viu ele chegando ao auge, viu o filho dele crescendo e progredindo na vida dele com Chaves, Chapolin, a Mesa Quadrada. A Mesa Quadrada foi um dos programas mais... Que começou em 68. Uhum. Super Gênio da Mesa Quadrada. Pouco depois, um pessoal os dois canais que, entre aspas, eles demitiram o Roberto, se fundiram e formaram a Televisa. Ele foi chamado pelo aquele canal lá, Independente do México, eu não lembro o nome agora, que ele ficou fazendo os programas ao sábado. Mas eles se fundiram com o canal. Mas não foi na Televisa. Eu sei qual é o Tim, o chamado Tim. Isso, o programa Independente do México. Isso. É esse mesmo. Aí ele foi chamado pra fazer programas aos sábados. Não, o primeiro aos sábados. As esquetes que tinha o Super Gênio da Mesa Quadrada. Isso. E depois de um tempo fez tanto sucesso que eles que ditavam a publicidade desse programa de sábado, que aí depois de um tempo acabou ficando... tendo que ter mais tempo, e foi aí que o diretor dessa produtora decidiu dar um programa só pra ele durante a semana. E depois que ele saiu, esse programa aos sábados, que tinha várias coisas de programas de mágicos, circo, essas coisas, só pra diversão de família, acabou, porque só por ele ter saído. E ele foi fazer um programa de 30 minutos semanal. E aí sentiu Super Gênio da Mesa Quadrada. Isso, aí expandiu o tempo. O Super Gênio da Mesa Quadrada, pra mim, na real, é o mais importante, é a base de tudo, porque o Super Gênio da Mesa Quadrada foi ali que começou a trabalhar junto ele, o Ramon Valdez, a... Maria Antônia Tadelaide Neve, não. E o Rubem Aguirre. E eles eram os personagens do Chaves mesmo. Já, o Ramon Valdez ele já fazia um bêbado, meio vagabundo. O Rubem Aguirre era o professor Girafales, literalmente. Ali já. Literalmente vestido a caráter e atuando como. E o Roberto ele fazia o Dr. Chapatinho já nesse programa. É. E depois virou um quadro. Uma curiosidade sobre o Dr. Chapatinho é que foi inspirado na própria filha dele. Aqui o gesto que ele fazia com a mão era da filha dele, que quando ia pedir coisas pra ele, ela fazia gestos assim com a mão de nervosismo. Eu pensei que era tipo dando o dedo. Aí ele pegou pegou os três gays e fez o grande Dr. Chapatinho. Depois que as duas três gays que trabalhou se fundiram e formaram a Televisa, o Roberto ganhou um programa solo, pra ele fazer o que ele quiser. Foi a chance dele de fazer uma coisa que ele já tava querendo há muito tempo, que era o próprio Chapolin, já que ele já tentou fazer antes e não conseguia, porque nenhum ator queria fazer um super-herói diferente, já que até então os super-heróis eram ditados como cara bem-sucedidos, um super-forte, valentões, ele queria fazer um super-herói diferente, um super-herói que fosse mais medroso, essas coisas. Uma curiosidade, rapaziada, vocês sabem que o Chapolin, ele não se irmão, ele é um besouro. Isso. Ele é um gafanhoto. Ele é um gafanhoto lá, mas lá no milho, lá do México. Por isso que ele tem as antenas e tem a... tudo, mas tem errado. Era um gafanhoto, e era um gafanhoto, pelo que eu li, era um gafanhoto e era cozinhado do México. Ele era isso, frito. Não é, não? Alimento. É, cozinhado. Ele é cozinhado. Um dia eu vou pagar um desse pra você. Fala assim que eu vou pagar um desse pra você. Muito da hora. Cara, uma curiosidade também sobre Roberto Bolões, que ele era sobrinho do ex-presidente Gustavo Dias. Olha, pra você ver como isso significa muito, né? Porque ele era pobre. É. Às vezes a gente esquece da família. Não, mas a gente pensa, pô, se o cara era pobre naquela época e ele é sobrinho de um presidente, porra, o presidente deve estar na merda. Porra, aí sim. Tá na merda. Porra, deve estar na merda. Depois do Chapolin veio com o famoso Chaves, que já reuniu Ramon, entre outros atores. E ainda tava faltando alguns. Até que eu não lembro qual ator indicou pra ele o ator que faz o Kiko. Que fazia um ventrílogo com o Ele era um ventrílogo que fazia umas brincadeiras lá com a bochecha cheia. Foi aquele grande comediante do México, eu esqueci o nome dele agora. E daí veio também o ator que faz o seu barrigo, não lembro o nome dele agora. Edgar Vivar. Isso, é. E praticamente fechou o pessoal do Chaves. E daí, durante 8 anos, eles foram super, mega, hiper fodas, cara. Até que em 1978, o ator que faz o Kiko saiu, ele deixou o programa do Chaves. Talvez, a gente não sabe direito ainda, mas talvez seja por questões de dinheiro. Queria ganhar mais do que já estava recebendo. Tem duas coisas, tem uma coisa que eu posso reafirmar nesse programa. É que há dois problemas que ele teve. Dois desentendimentos que ele teve. Que foi com o Carlos Villagrã e com a Chiquinha. O primeiro foi com o Carlos Villagrã, que foi que aquele problema que ele teve, que o Carlos Villagrã afirmou que o Roberto Bolões estava tentando diminuir o papel dele no programa, mas não era bem isso que estava acontecendo. E também há outras hipóteses que dizem que o Carlos Villagrã já tinha namorado com a Florinda Mesa, que é interpretada pela Dona Florinda no programa do Chaves, e diz que foi por causa desse problema. E o outro problema foi com a Maria Antonieta de Las Neves, que foi que ela resistiu a personagem, ela saiu do programa, ela resistiu a personagem dela, e o Roberto Bolões tinha esquecido de cadastrar a personagem dele. Então ele perdeu os direitos totalmente autorais dela. Isso, da Chiquinha. E o Carlos Villagrã, ele saiu do Chaves e tentou jogar na justiça contra o Roberto Bolões por causa do Kiko, né? Pra conseguir os direitos do Kiko, ele queria continuar ganhando dinheiro em cima dele, já que Chaves dava dinheiro internacionalmente até então. Mas ele não conseguiu, os direitos eram do Bolói, e o que ele fez? Ele mudou o nome do Kiko, ele botou o Kiko com K, e foi atuar na Venezuela pra poder ganhar dinheiro. Ele ficou lá por um tempo. Quem indicou o Carlos Villagrã pro Roberto foi o Cantinflas, aquele comediante que também é tão respeitado quanto o Roberto no México. E o lance do Chapolin de 70, que foi criado antes do Chaves, é isso que é impressionante, né, cara? É o programa que a gente conheceu como... Porque, assim, a gente aqui no Brasil, a gente conheceu o Chapolin como se fosse o step do Chaves. A gente vê Chaves e Chapolin. Nunca Chapolin e Chaves. Ah, verdade. Isso é verdade. É uma parada que foi criada antes e... Cara, é tão bom quanto. Eu acho, assim, tão bom quanto o Chaves. Tão genial quanto o Chaves ter um herói covarde, que não é forte, que não pega ninguém. Uma curiosidade sobre a saída do Carlos Villagrã é que no episódio ele justifica assim, que o Carlos Villagrã foi morar com as tias dele, as tias ricas que ele tinha. Mamãe querida, meu coração por ti bate como dente de alicate. Chaves, eu vou parar, Chaves, então você vai ver só. Dos anos 70 inteiro, dominada a TV mexicana por esses programas. Tem, inclusive, Doutor Chapatin, incluindo Chompiras e Peterete, que também é muito bom. Bom, muito engraçado, é bom. Devia passar mais isso na TV. Inclusive, tá passando Xaveco também, que é muito bom também. Todo episódio a gente tá na delegacia porque brigou com o botijão. Pô, uma coisa que eu... A coisa que mais me deixou intrigado, uma curiosidade que eu achei muito foda mesmo, aqui eu tava pesquisando, foi a do Horácio, o cara que interpretava o Godini. Isso. Ele é irmão do Roberto Bolognese. Mas quando o Pinto saiu, precisava de mais personagens. Ele chamou o irmão dele. Teve aquela questão... É o Jaiminho. Isso, ele também criou o Jaiminho. Então, uma curiosidade nessa parte do Godini é que ele não queria interpretar o próprio Godini. Ele tinha vergonha. Ele queria ficar... Como é que é? Ele queria ficar de fora. Ele queria ficar só por trás das câmeras, entendeu? Só na produção. Ele não queria participar mesmo do programa. Mas aí o Chaves, como Roberto Bolognese, ou Chespirito, ele sempre encontra, né, um personagem ali e encaixou, deu um jeito de encaixar o irmão dele e encaixou muito bem. Ficou bom. Uma coisa que eu lembrei agora sobre antes dele ser demitido e antes das produtoras se fundirem e virar a Televisa, foi que o Roberto, quando ele estava numa dessas duas produtoras, ele recebeu uma proposta um dia de muito dinheiro e alavancar a carreira dele. E ele simplesmente não foi porque ele tinha contrato com uma dessas produtoras. E ele poderia quebrar o contrato e com esse dinheiro talvez só pagar algumas multas por quebrar o contrato, mas ele não foi, ele foi fiel. Aí depois disso, até então, ele foi chamado para a Televisa por esse outro motivo, né? Porque o cara é velho. Fizeram muito sucesso com Chaves, Chapolin, em todos os programas. Até que, um tempo depois, o Chaves virou um programa solo. Chaves e Chapolin viraram um programa à parte do programa do Chespirito, porque a audiência estava tanta que eles começaram a ter que esticar o programa. É um programa que durava 10 minutos, passou a durar 30. E ele teve que esticar e desenvolver mais os personagens. O que foi bom pra nós, que é bom pra galera. É verdade mesmo, porque, pô... Pô, se a gente visse o episódio, já parou pra pensar, se a gente ficasse 10 minutos, pô, mesmo só Chaves, 10 minutinhos é rápido, é pouco. 30 minutos foi o que elava um pouco o canal. E no início do Chaves, todo o cenário era feito de isopor. Eu soube disso. Era uma precariedade do caramba, o né, chão, cara? Era o chão do estúdio, literalmente, era só o chão do estúdio, não tinha nada ali. Da época que o Dom Ramon usava a camisa amarela. E morava na casa da Dona Florinda. Engraçado que a casa da Dona Florinda, ela passou a ter diversos números, né, cara? 14, 12. Ninguém nunca sabe por quê. O baixo orçamento é o que diverte. As casas de isopor é o que diverte no Chaves. O Chapolin é a mesma coisa. O baixo orçamento começou no início com aquela meio que esquetezinha e depois virou realmente uma parada de herói. E ninguém nunca esquece daquelas pedras de isopor que sempre tinha. Todo episódio japonês tinha pedra de isopor, tinha madeira de isopor, cadeira de isopor. E no Chapolin foi criado os melhores vilões da história da TV. O Alma Negra, o Tripla Seca, Quase Nada, Poucas Trancas. Cara, que apelido maravilhoso esse cara criou. Uma das coisas que eu fiquei intrigado também foi a curiosidade que teve da Chiquinha. Porque quando a Chiquinha ela foi sair do programa porque ela estava grávida. Isso foi em 1988, que eles, para suprir essa necessidade, eles botaram a avó da Chiquinha. A Dona Neves. E a Dona Neves, ela tentou roubar a cena, né, também do Ramon Valdez, que é interpretado pelo Seu Madruga. Que também saiu para fazer o programa. Ou ao contrário, né, como você pode dizer. Que também saiu para fazer o programa com Carlos Villagrán na Venezuela. Depois do tempo ele voltou. Ele voltou em 81. E aí a gente já vai chegar num momento que o Chaves acabou com um programa separado. Em 78, na verdade foi 80. Em 1980 o Chaves voltou a ser um quadro apenas do programa do Chespirito. Por causa da saída de atores, de tudo que estava acontecendo, não tinha mais condição de fazer o programa mais detalhado como era. E voltou a ser a produção. É verdade. Tanto teve parte do Chaves que, para suprir essa necessidade do Kiko e do Seu Madruga, eles colocam até o restaurante da Dona Florinda. Últimos episódios do Chaves... Não, o último episódio do Chaves que foi gravado foi aquele episódio da máquina de lavar lá, que a Dona Florinda com... Mas os episódios antes já estavam... muito disfarçado já por causa da saída dos atores, cara. Ele era muito carismático pra tirar uma parada aqui, ó. Aí tentaram até botar o Jaiminho. O Jaiminho, ele é até engraçado. Engraçado, a curiosidade do Jaiminho é que ele sempre falava na cidade natal dele, Tangamandapio. Que, na verdade, ela existe. E tem uma estátua dele lá, no Tangamandapio. É uma parada assim, cara, mas o Jaiminho, os personagens que o Borges foi criando eram tão bons quanto, mas não tinham carisma de ser o Madrid, tipo, não tinham. Sabe, aquela parada, não tinha. E o problema foi decaindo, né? Até em 1980 que ele voltou a ser um quadro do programa do Borges, quando em 81 o Seu Madruga retornou pro programa. Tem até o episódio perdido que ele volta pro programa. Voltou a ser um quadro. E nos anos 80, então, o Bolan já tava querendo acabar com o Chaves porque já tava velho demais pra interpretar uma criança. Já não tava vendo aquela cara de criança mais. Porque, cara, quando eu assistia Chaves antigamente e via os episódios do início do Chaves, eu era tão inocente que acreditava que eu era uma criança. Até hoje eu acredito que eu era uma criança. Mas o Chapolin, ele acabou em 78 mesmo. Ele literalmente acabou, porque depois que ele voltou pro programa de sketch do Bolan, ele passou a ser, como a gente fala, como se fosse um spin-off, sabe? Não tinha muito sentido como tinha antes. Ele literalmente acabou. Tem até o episódio final, que ele agradece as pessoas lá que ajudaram a fazer o programa. É triste pra caralho aquilo aí. Podia passar. Tu matou as crianças do coração. Podia passar isso. Tipo, essa ideia aí que vocês falaram, que ele ficou velho, né? E ele não queria mais gravar. Tanto que dizem que nas filmagens, nas últimas filmagens de Chaves, quando botava o tape do rosto dele, ele não gostava, ele se irritava. Porque tava visível já, Eu procuro nem ver esses episódios. Cara, só você olhar pro rosto da dona Clotilde, cara, que você percebe na hora. Os anos 80 foram isso pra ele, ele chegou até a fazer. Agora a gente vai citar um pouco de cinema aqui em 79, em 80. Ele fez o filme do Al Shaffer, né? Que foi um sucesso nacional. Ele fez vários outros filmes, mas o sucesso dele mesmo foi esse. Inclusive, o que ele queria dizer naquele episódio, vamos ao cinema, quer dizer, na verdade, não, tá bom, é melhor ver o filme do Pelé. Não, ele falou. Ele queria dizer, na verdade, vamos ver El Jumper, que é o filme que ele fez, que contém todos os atores de Chaves. Ele tava fazendo um jabá pro filme dele, tava fazendo marketing pro filme dele e se perdeu na dublagem. Os mais da dublagem são esses. Algumas coisas ficam melhoram, outras pioram, mas nem. Até por isso eu nunca vi o filme, porque eu nunca sabia que o filme existia. Esse filme do El Chanfer, ele fez bastante sucesso, porque basicamente é o Chaves de outra visão. É toda a turma do Chaves. E tem futebol no filme. Numa época onde o México tava respirando futebol. Tinha feito uma Copa do Mundo em 70, vai pra outra já em 86, então deu dinheiro pra caralho. Não, isso que eu fico triste, cara, porque eu tava olhando no YouTube e não tem, né? O El Jump em português, tem não. Tudo legendado em português, mas não tem dublado em português. Não passou aqui no Brasil. Não veio pra cá. Nos anos 80, ele também fez a continuação do El Jump, que também não foi mais lá essas coisas, porque já não tinha mais o Ramon Valdez, já não tinha mais o Carlos Villagrán, e ficou aí. Foi só o segundo filme mesmo. E aqui, nos anos 80, começou a decair as coisas de novo, o programa. Não em questão da audiência, ainda tinha muita audiência do mundo. Mas ele mesmo tava ficando desgostoso de fazer aquilo, por causa que ele tava ficando velho pra fazer o programa dele e tal. Ele fazia até as peças, tinha alguns personagens que não davam certo por questão da idade, mas os que consagraram ele, que foram Charles Chaplin, ele não tava mais dando certo. E nos anos 90, em 92, ele decide tirar do ar os dois programas. Acabou, Charles. Uma curiosidade sobre ele é que, pô, ele viveu muito tempo com a Florinda da Mesa, que interpretava a Dona Florinda. E que parece que ele só foi casar com ela anos depois, cara. Ele só casou com ela em 2004. Foi 30 e poucos anos. Florinda Mesa, ela foi considerada a estopim do fim do casamento dele com Graciela Fernandes. Mas inclusive ele não nega a infidelidade, não. Ele dava os pulos dele. Mas ela também, ela tinha uma má fama na época, que ela era arroba marido ilegal. Isso não é mentira, não. Má fama até, na verdade, até hoje, lá no México. Engraçado que essa Graciela Fernandes, ela teve 6 filhos com ele. 5 mulheres e um homem. Tá brincando? Cara, não tinha TV em casa, não. Ele era a própria TV. Com certeza. E voltando um pouco para 88, a gente teve, né, a morte do Ramon Valdir, a primeira grande perda e das pessoas ali, né, que conviveram junto do programa. Uma das coisas que a gente, para mim, foi mais surpresa foi descobrir que a atriz que fazia a Dona Clotilde, tipo, ela dava os pés lá no Ramon Valdez e ela ficou várias horas lá. Ela ficou meio que agarrada no caixão do cara. É, alguns dizem que eles são muitos amigos, né? Essa daí eu fiquei surpreso. É. Eles eram muitos amigos, entendeu? Na vida real. E, cara, a gente vê a Dona Clotilde lá com uma velha coroa, eles até zoam isso lá no... No charge, Deus. Mas ela, a mulher foi Miss Universo. Ela era foi considerada uma das mulheres mais lindas do mundo nos anos 50. Isso, mulher era bonita pra casa. Essa pedaide chega para todos. Né? É, aí chega ela de. Chega ela de Miss Universo e vai fazer um programa como se fosse uma bruxa. É, engraçado pra caramba. Inclusive tem uma curiosidade sobre isso, que. O número da casa dela é 71, né? 71 adivinha? É o ano que lançou Chaves, entendeu? Quando Chaves passou a ser seriado de 30 minutos, foi em 71, aí sim, daí veio o apelido. A bruxa 71, e tinha um cachorrinho que eu vou botar um cachorro no nome dele, de Satanás. Satanás! Vou botar um cachorro com o cara, é o único Satanás que eu conheço que é muito medroso. Papo reto. Ele vem fugindo dela. Calma aí, você conhece algum Satanás além desse? E não vamos esquecer de 1994, né, cara? Que em 1994 ela morre. Em 1994 a gente perde também mais um integrante. Em 95 acaba o problema de vez. Se estendeu até que chegou a aurora. O Espírito resolve. Na verdade, foi ele que resolveu acabar. Ele já tinha acabado o Chaves e o Chapolin em 92, e ele e a televisão fez um corte de gastos e o programa dele foi fechado. Acabou e o Rubem Aguirre fala numa entrevista que veio de TV de todo lugar do mundo pra contratar ele. É, veio gente da Califórnia, né? Todo lugar, ele falou: não, não quero mais fazer. Mas ele já deu. Ele continuou escrevendo, compondo, fazendo as coisas que ele fazia: escrevia peça, escrevia filme, mas. Em 99 foi onde ele perdeu mesmo a vontade de trabalhar, foi onde ele perdeu o irmão dele, o Odin. Despedirmos sem dizer adeus jamais, pois a vez. O Horácio Bolanes que morreu em 99 foi de ataque fulminante. Ataque fulminante e tá muito relacionado, porque a Dona Clotilde, se eu não me engano, também foi ataque cardíaco. E o seu Magrão morreu de. Fizemos para um anarco, por causa que fumava muito, era boêmio demais. Pô, se ele fumava muito, o que você me diz do Roberto Gomes Bolões? Ele fumava pra caramba. 40 anos fumando, filho. Eu pesquisei, tá? 40 as pessoas anos. Que viveram na época, 60, 30, 40, fumavam muito, muito mesmo. É uma brincadeira. É só charutão, entendeu? É uma coisa, é um momento muito, muito triste, né, cara? Porque a gente sabia que uma hora ia chegar a vez dele, né, cara? Mas quando a partir dos anos 2000, ele sumiu da mídia. Uhum, e aí que a gente começa a teoria, né, galera, da conspiração. Que a Florinda Mesa resolveu tirar ele de cena, literalmente. Ela não deixava ele dar entrevista, aproveitou da velhice dele. Eu não esquece do reencontro que ele teve com o Carlos de Vila Grande. Isso, no que fizeram. Em homenagem ao programa do Chá. Foi no começo dos anos 2000 que teve a homenagem lá. E eles se reencontraram, apertaram as mãos. Aquilo ali fazia 30 anos que a gente não se via, sabia? 30 anos é uma vida. Tá brincando? Cara, eu acho que esse negócio foi muito sério, cara. De eles ficarem sem falar assim, pô, durante 30 anos, eu acho que não foi por causa só da fome da mesa, não. Cara, realmente não acredito. Por causa de dinheiro, cara. Pô, cara, deve ser. Ele queria ganhar mais do que ele já ganhava por causa da popularidade do Kiko. Brigas e mais brigas. Mas também há controvérsias, cara. Que também o Roberto Bolanes, ele seria muito autoritário. Em questões tipo, pô, cara, ele era muito autoritário, por exemplo, ele queria mandar em tudo, ele achava que ele era dono do mundo. Há duas opiniões sobre isso, entendeu? A minha opinião é que nenhum sobrevivia sem o outro, porque os dois eram excelentes atores. É, a popularidade do Kiko se devia através do Chaves, a popularidade do Chaves se devia até todos os integrantes saírem, ele é mais os topzão, que é o Kiko Seu Madruga. A vaidade fez eles pararem de se falar durante 30 anos, mas em 2000 aparentemente ficou tudo bem, né? Bom, não sei. Eles podem ter apertado a gente porque o mundo todo estava olhando. Eu acredito que não, cara. Sabe por quê? Porque você sabe muito bem. Teve uma homenagem em 2012 ao Roberto Bolões. E ele não deixou de participar do programa. Nem a Maria Antonieta de Las Neves e nem Carlos Villagrán. Brigas à parte, a Florinda sim, ela não deixava o cara fazer o que queria, pra se aproveitar da velhice dele. E muitas pessoas falam isso, você é uma pessoa boa, Roberto, mas você é muito manipulado, você se deixa manipular pela Florinda. Eu acho que era isso que acontecia mesmo. Ela sempre, tem vários takes, cara, se você procurar no YouTube, tem vários takes de entrevistas que o repórter chega no microfone fazer uma pergunta a ele e ela vem e ela responde. E pô, eu acho que sim, se faz, sabe? É uma parada que, e agora, vai, ele morreu agora, em 2014, e ela ficou com a grana toda. Em 2006 foi lançado o desenho, né, para várias gerações do Chaves. Que é muito bom, também achei legal. A Maria Antonieta de Las Neves não apareceu. Ela que interpretava a Chiquinha, ou Chilandrinha, como você pode dizer. Chilindrina. Chilindrina. Por que eu falo nela? Porque ela não apareceu por causa dessa briga, que ela parece que roubou o personagem do Roberto Bolões. Ela pegou na mão grande. Ela pegou na mão grande, entendeu? Por mais que ele não tivesse registrado a personagem, eu acho que ela não deveria ter feito aquilo. Nem ele, nem o Kiko, com todo o respeito. Por mais que ele... entendeu? Porque por mais que fossem eles que interpretassem o personagem, na minha opinião, ele não deveria ter feito aquilo com ele. A Maria Antonieta, a história dela com o Bolões é o seguinte: o Bolões chegou pra ela lá nos anos 60, 70 e falou assim: olha, tem um programa humorístico que eu quero que você interprete, que era um super gênio da mesa quadrada. Isso. Aí ela falou: não, eu sou atriz de novela, eu sou atriz dramática, eu não vou fazer isso aí, não. Aí ele fala: então você não é atriz, porque a atriz interpreta qualquer papel. E foi embora. E ela voltou correndo atrás dele pra interpretar o programa. Acontece isso, cara. O Carlos Villagrán, a Maria Antonieta, todos eles não tinham sucesso antes do Bolan. Graças a ele, independente de quem fosse o cara, se fosse autoritário, graças a ele, eles tiveram o sucesso que eles têm hoje. Então, acho que essa parada deles ficarem brigados por causa de personagem, por causa de dinheiro, é muito errado, principalmente da parte deles. Se não fosse o Bolan, eles não seriam nada, cara. Eu acho assim. Sobre mais um personagem que do Chaves, nem é do Chaves em si do programa, porque eu não lembro o programa que ele... O Roberto Bolões fazia com o Rubens Aguiar. E o Rubens ele saiu e acabou quebrando o programa, que faziam dois caras lá. Dominou? Isso. É o Bonaparte e o Lucas Doido, alguma coisa assim. É, aí ele acabou saindo, mas depois logo ele voltou. E, cara, pelo que eu fui pesquisando, um dos atores que mais ficou ao lado do Bolões depois disso, depois de ter percebido o erro, ele até admite em uma parte lá da biografia do Bolões, é que ele errou de ter saído e até fizeram uma piada disso. E ele ficou ao lado do Bolões até o final, cara. Ele é um dos personagens que não saiu em momento nenhum dos programas dele. E ele tava no último episódio do Chaves, ele tava lá em 92, no último episódio. Até depois disso eles continuaram sendo amigos e pra mim ele foi um de ator assim, foi o melhor amigo do Bolões. Ele foi o cara que ficou ao lado dele até o final, né? Sem mago, quem foi sem ele? Nada. O Ben Aguirre. Girafagem. Caramba, incrível, né? Isso fala dele até o final. Mas eu acho que essa briga do... Mas eu acho que o Ramon Valdez não teve briga nenhuma. Ele saiu tanto que e ele voltou. Tá, o Ramon Valdez, ele é o cara que ele é o mediador, cara. Ele era o cara que ele era amigo de, literalmente de todo mundo. Ele é assim mesmo. Ele era amigo do Bolões. Ele foi fazer o programa com o Carlos Villagrán por amizade. Ele saiu porque ele não tinha nada de sair. Ele saiu porque ele quis, foi por amizade. Então era... Não, eu ia te falar, ele era mais amigo do Carlos Villagrán que do Roberto Bolões. Ele saiu. É tanto que ele saiu, entendeu? Ele tinha um vínculo muito maior com o Carlos Villagrán que com o Roberto Bolões. Mas ele não tinha problema nenhum com o Bolões. É porque sempre nessa brincadeira, um saía porque tinha problema com o Bolões, outro saía porque tinha problema com não sei quem, e todo mundo tinha problema com todo mundo, e o Ramon Valdez era o único que não tinha problema com ninguém. Tudo bem, ele era mais amigo do Carlos Villagrán, ele era um amigo do Carlos Villagrán, mas ele não tinha problema com o Bolões, ele saiu porque ele quis, entendeu? Não foi briga. Tanto é que ninguém fala uma palavra sobre ele. Ele é o personagem e ator mais carismático da turma, infelizmente faleceu porque não parou. Pô, o símbolo dele tá estampado na torcida de futebol até hoje em dia. Ele é o maior ator de todos os tempos, mexicano, cara. Ele é idolatrado até hoje. E o melhor é que ele é o mais simples dele, cara. Ele simplesmente chegava com a roupa que ele estava e atuava. Ele precisava mudar como o Kiko lá, que tinha botar aquela roupa lá, toda a porquê. Porque realmente o Ramon Vadeiro na vida real, ele era doidaralaço que nem o Seu Madruga é. Ele bebia, ele fumava, ele pegava mulher. Ah não, o Seu Madruga não pegava mulher, tudo bem. O Seu Madruga não tem moça bonita, moça bonita. Moça foda. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado esse negócio da questão do personagem da Pops, que também era interpretada pela Lourinha da Mesa. E o mais engraçado é que ela era fanha, né? No início da temporada. Depois ela passa a não ser mais fanha. Mas tem uma curiosidade sobre isso, sabe por quê? Porque um senhor, ele veio falar com o Roberto, foi falar com ele, pô cara, meu filho tá passando mal perrengue na escola, ele é fanho, e você fez um programa com uma atriz sendo fanha, e tão caçoando da cara do meu filho. Se você continuar botando essa atriz, fazendo, imitando um fanho, eu não vou ver mais o seu programa. Eu só acho engraçado, mano. Pô, muito bom. Aí, tanto que ele considerou o que o cara disse e não trouxe mais ela ao ar. A opinião dos outros contava pra ele, mas também era um cara muito humano, né, cara? Isso também quebra um pouco da teoria dessa parada de autoritário, porque se ele fizesse tudo por dinheiro, ele não tiraria, porque tava fazendo sucesso. Uhum. É uma parada que tava fazendo sucesso, ele tirou simplesmente por causa que um pai fez um pedido a ele. Uma coisa que comprova que ele não era muito autoritário é que teve uma vez que ele tava dando sugestões. Eu acho que você tem que fazer isso, aquilo, o pessoal fazia, aí ficava muito bom. Aí chegava e falava assim, tu tá fazendo direção, cara? Ele, não. Aí, não, mas você tá falando direção, cara, eu não. Eu tô falando que as pessoas têm que fazer e elas é que vão fazer. Aí, mas isso é direção. É, o cara tava tipo, o cara era o cara um ótimo diretor, um ótimo ator, tudo, cara. Tudo. Ele era um gênio, literalmente. Um gênio e um galã, cara. É, pô, 5 filhos não é pra... Não é e até antes disso, quando ele era adolescente, ele pegava muita mulher. Roberto, era muito conquistador. Roberto Bolanes, eu pegaria o Roberto Bolanes. Ramon Valdez também. Desse um dia. Eu não curto homens baixos, não, porque eu sou muito alto. Eu sou muito alto, não curto homens baixos. Ele curtiria o Rubem Aguirre. Rubem Aguirre. Aquele é meu favorito. Uma coisa que eu tava comentando com o Jefferson é que teve uma vez quando o Roberto era mais novo, quando ele era adolescente, ele foi zoar com a turma dele lá, acho que no ensino médio. E ele mudou o nome de uma placa lá de uma rua, o nome dele é Roberto Bolões. E ficou lá conhecido como a rua Roberto Bolões. Aí o pessoal, tipo, chegava lá e falava, onde é que fica a rua tal, tal? Aí falava, segue a rua Roberto Bolões, vira à direita. Ué, mas o nome dessa rua não era essa, né? Aí o pessoal, a gente sabe, mas não sabíamos qual era o nome da outra, então ficou Roberto Bolões mesmo. Até hoje a rua chama Roberto Bolanes, cara. O cara zoava até, já era um mito na escola. Chegamos pra, a gente pulou pra 2012, onde tem a Chespirito América, alguma coisa assim, que é foi a grande homenagem mesmo pra ele. Foi uma parada que emociona, porque ele, doente lá, velhinho, receberam homenagem de toda parte do mundo, ou só mesmo da América, tanto faz, mas a homenagem foi muito bonita pra ele, mesmo não tendo, por causa de questão de briga, não tendo o Carlos Villagrán, não tendo a Maria Antonieta, foi uma parada muito bonita, e todo mundo percebeu que aquilo ali era realmente a despedida dele, que aquilo era a última aparição meio pública dele, e foi. Eu ficava imaginando também, não é por nada não, mas eu ficava imaginando, cara, quando esse cara morrer, é verdade, cara, o Nostalgia, ele fala muito sobre isso, cara, como cara, ele fala, pô, cara, quando esse cara morrer, vai parar o Brasil. E é verdade, cara, tá ligado? E parou mesmo. Parou, cara. Parou. Tanto que o SBT, mais passou o programa. Uma ou duas semanas só falando sobre o Roberto Bolanes. Pô, tá brincando? Mas uma coisa muito simbólica que aconteceu em 2014, que eu vi recentemente na internet, que eu não sabia, é que no horário brasileiro, quando a morte dele foi anunciada, tava passando o episódio do Chaves. Verdade. O SBT parou a transmissão. Pra anunciar a morte. Mas eu sabia, sabe por quê? Porque eu tava assistindo. Isso era por volta de 2 horas da tarde, por aí, 2 horas da tarde. Que não tem o que falar dessa porra, velho. Impressionante, cara. Eu tava assistindo, mas não tava assistindo. Cara, o SBT praticamente tinha o dever de falar sobre o Roberto Bolanes, o Chespirito, porque, mano, a fama do SBT veio atrás do Chaves. Quem ia ver SBT pra ver novela mexicana? Eu vi a pesquisa, eu tava vendo a pesquisa, que teve realmente essa de de ah, o SBT anunciou na hora que tava passando o programa. Mas eu tava assistindo. Eu vi, morre o comediante. Eu tô, os caras começam a falar e eu, caralho. Ah, o interessante é que quando ele faleceu em 2014, lá no dia 28 de novembro de 2014, a gente tem que deixar a data bem clara, porque foi um dia, sei lá, cara, foi um dia triste. E quando ele faleceu lá, subiram a hashtag no Twitter, né? Adeus Boan, várias hashtags. E todo mundo pensava que era mentira, porque toda semana alguém aqui no Brasil... Sempre matavam ele, sempre matavam. Toda semana o Ratinho tá morto no Facebook. Acontece essas paradas, mas dessa vez foi tudo verdade. E, assim, não foi uma parada meio que chocante também, porque ele já tava muito velhinho, né, cara? Ele já tava com muito problema. Tempo inteiro a gente viu no jornal que, ah, o Bolanjo foi internado pra isso, pra aquilo. De repente foi literalmente um descanso pra ele. E... falecido. Verdade. Não esquece da famosa lenda, né? Aquela lenda mentirosa, e eu vou descarar ela agora. Porque quando eu era criança, minha mãe via falando pra mim, não que ela falava mentira pra mim, mas sim do que elas ouvia dos outros. Entendeu? Falava que ele morreu num avião. E isso existia, era uma lenda que rodava na década de 90. Que foi chegou um pouquinho em 2000, mas não atingiu todo mundo não, mas existe essa lenda. Ah, entendeu? É a lenda que eles tinham morrido numa... Não, não, é toda mentira. É uma mentira. A morte dele foi cardiorrespiratório. Ele não morreu nada de avião, nenhum dos atores morreu de avião, para com essa palhaçada. Nada de avião não, porra. Quem morreu de avião em 90 foi Mamonas Assassinas, não tem nada a ver com o corpo. É, tava um negócio desse de avião, né, cara? Por causa da morte do Mamonas, todo mundo é avião. Ah, todo mundo é avião. Mamonas Assassinas, como posso dizer, né? Não tem como não lembrar, né, cara? Porque tem uma Brasília Amarela no episódio que... O Chaves, ele tá lavando o carro. A Brasília do seu barrigo, que ele tá gravando. Entendeu? Foi isso que eu fui lembrar logo. Em 2014, na morte dele, o que ele deixou pra a Florinda e para as filhas dele, em geral, foi uma fortuna de 16 milhões. Mas não foi de... não sei como é que é o dinheiro lá no México. E foi em real, foi em dólares, 16 milhões de dólares. Cara, era podre de milionário. É, pro México, cara, 16 milhões de dólares é muito dinheiro. Com dinheiro de lá, que são os pesos, se não me engano, são pesos mexicanos, é muita grana. Fala um pouco sobre a família do Roberto. É isso que eu tava pensando, né? Batendo na minha tecla. Cara, ele deixou todo esse dinheiro, mas a gente esqueceu até de falar dos filhos dele, cara. É. Ó, Roberto Gomes Fernandes, Tereza Gomes, Marcela Gomes, Graciela Gomes, Paulina Gomes, Cecília Gomes. Todos são, Gomes. Todos são, assim, nunca apareceram muito na mídia. É assim, a família dele, do primeiro casamento, nunca foi midiático. Assim, a partir do momento que a ele começou a examinar, ele assumiu o relacionamento com a Florinda, ela se aproveitou também muito disso. Mas ela sempre tava na mídia com ele, nos programas com ele, e não tá errado não se aproveitar disso, né? É fama, não tá errado se aproveitar. A Graciela Fernandes, ela morreu, entendeu? Ela não é viva não, ela morreu. É, todos esses filhos foram feitos com a Graciela Fernandes. Uhum. E não com a Florinda. É, a Florinda mesmo. Foi porque ele tinha feito... como é que é o nome? Vasectomia. Aham, sim. Ele não queria mais ter filho. Talvez ele tenha feito até antes de conhecer a Florinda. Seis é demais, Renata. Eu acho que não é só seis, não, hein? Muita mulher que esse cara teve. É, porque ele mesmo admitia que empurrava assim. Tarde, porque, pô, o cara é famoso, pô, na flor da idade. Quando ele começou a fazer Chaves, ele tinha 30 anos de idade, pô. 30 anos. Eu quero passar o prêmio todo mundo. E, cara, o Roberto, ele não foi só um grande ator, entre outras coisas, como compositor. Ele foi um grande pai também, porque todas as filhas dele falaram que ele foi um pai muito presente e educou muito bem elas. Nada de bater e brigar. Ele simplesmente fazia, acho que a pior coisa dele é quando um filho faz alguma merda, ele chegava e falar: tu acha bonito isso? Você acha que foi legal fazer isso? E elas falavam que aquilo era pior do que ele bater ou xingar. É fazer a pessoa reconhecer o próprio erro na marra realmente é pior do que apanhar. É o seguinte, minha mãe falava isso e me enfiava a porrada. Não, primeiro ela me enfiava a porrada e depois falava isso. É, tudo dá certo, né? Essa projeção foi old school. Old school não, minha mãe falou que a criação dela foi pior. Ela apanhava do pai dela com um pneu de carro, tá brincando? Por isso esse cara é esse homem. Olha, o cara apanhava de pneu de carro. Não tem como. O Veloz do Volante foi uma parada, tipo, no nível pro México, foi no nível do Michael Jackson, que foi pros Estados Unidos. Tinha uma estátua de bronze do Chapolin. Eles não botaram, isso. Eles botaram a estátua de bronze literalmente do Chapolin, porque o Chapolin foi o primeiro programa solo dele. Então foi o Chaves, né? Começou com o Chapolin. E uma estátua de bronze e um carro lá no estádio Azteca, que eu acho que ele torcia pro América. E ele fez o filme, eu chamo, no estádio Azteca também. Então ele tinha um envolvimento com isso. E eu recomendo muito vocês, as pessoas que estão ouvindo o podcast, vocês mesmo pelo que estão fazendo, a verem dois vídeos. O Velório ao Vivo, né? Passando a Eliana, que é uma parte que você já deve ter visto algum trecho. E também a reportagem que o Pânico fez, porque foi a única vez que eu não vi o Pânico literalmente zoando nada. Os caras se envolveram mesmo na parada e... Pô, mas zoar com o quê, cara? Zoar com... Pô, ninguém zoa, Roberto. Aqui no Brasil tem uma parada de zoar com o monstro dos outros, que é muito grande. Mas poucas vezes não zoaram com o monstro, que foi a Michael Jackson, Mamães Assassinas, ninguém zoou, entre aspas. Não zoou naquela época, hoje em dia ninguém zoou pra caramba. É, chorei pra caralho, do Michael Jackson. No Chaves ninguém zoou. Tem figuras que ainda são respeitáveis nesse país de merda. E Deus, o funeral, né, do Roberto foi aberto pra todos os fãs dele ir lá poder dar um adeus, cara. Todo mundo poderia ir, não importa se você é rico, pobre, classe média. Tinham filas intermináveis pras pessoas entrarem nas terras, pra poder dar o último adeus pro ídolo. Não era aquela parada que, tem que comprar ingresso pro funeral. Porque do Michael Jackson literalmente foi um show. Pessoal compraram ingresso pra ver o funeral do Michael Jackson. Então, foi uma parada assim, que ele é um cara que ele nasceu entre o povo, ele viveu entre o povo e quando ele morreu também ele... O próprio Chaves, se você não sabe, ele foi inspirado no como é que eu posso dizer, dos moleques da favela, é, da América Latina. Ele foi inspirado nisso, entendeu? Ele via, entendeu, o sofrimento da gente, entendeu, ali. Então o que que ele botou? Ele botou um moleque pobre numa vila, entendeu, onde todo mundo tem suas casas, querendo ou não. E o mais engraçado é que ele tenta falar sempre, né, que ele mora na casa 8. Ele tenta falar o nome dele e ele é sempre interrogado. Ninguém nunca deixa ele terminar de falar onde ele mora. Sendo que Chaves lá não é Chaves de Chaves de abrir porta. Lá era Thiago, que era moleque. É moleque, como a gente fala moleque aqui, lá é Thiago. É, moleque travesso. E por isso que aqui ficou entre aspas meio estranho, por causa que ele tinha um nome, né? Chaves. E lá era só moleque. Ei, moleque, não sei o que. Como ficar chamando de moleque, botaram aqui como Chaves. Ele não tinha nome. Então, mas o programa do Chaves, assim, ele se assemelha muito, porque todo mundo se identifica com o personagem. Você tem um amigo, aquele amigo que, pô, se acha que é o que tem aquele vagabundo que eu sou maluco. Tem aquela mulher braba pra cacete, que é a barraqueira. Tem também aquela mulher, aquela velha que ia pegar todo mundo, aquela velha que se acha gostosa ainda. Tem aquele moleque gordo, chato, que é gordo, chato, que tá aqui fazendo podcast com o grande cobrador de aluguel. Tem um cobrador, sempre vem um cobrador na porta da sua casa. Sempre tem o Christopher, nosso amigo, tá, inclusive eu vim, passei aqui nesse programa pra falar uma coisa. Pô, tu não vai falar que ele é o Chaves, não, né? Não. Christopher, por favor, passe no caixa para cobrar os 10 reais que o Jesus tá te devendo. Só pago daqui a 14 meses. Temos, cara, são o Golanz, ele conseguiu pegar estereótipos de pessoas, personas, se transformar em personagens. Então isso é difícil pra caramba. Eu escrevo crítica no site, eu tenho tempo. Só tento não errar o português. Quanto mais escrever um... Uma das coisas que balançou bastante vendo o vídeo do Nostalgia foi a última tweetada dele, né, cara? Que foi pra uma brasileira. É incrível como as coisas acontecem. Que ele botou assim, eu amo o Brasil, alguma coisa assim diferente. É, cara, o cara morreu como um mártir mesmo, ele virou uma lenda. Não só isso, como os últimos fãs a verem ele antes da morte dele foi brasileiro, todos brasileiros. Foi o Fábio Ribeiro e o colega dele lá do canal Anos Incríveis, eles conseguiram entrar meio que sem autorização na casa, mas quando a Florinda Mesa e os assessores dele viram que eles eram fãs de verdade, deixaram de visitar o Roberto, tá ligado? Eles tocaram piano lá pra ele. Foi uma parada que, caramba... É incrível como as coisas acontecem. Como o cara, ele falece no meio do maior sucesso dele, quando tá passando aqui no país que, eu acho que sim, que é o país que mais ama ele, que é o Brasil. Eu também acho. Cara, é incrível como as coisas acontecem. E o cara morreu como uma lenda. É um dos poucos caras que você não tem um dedo pra falar dele. Uma das poucas pessoas que você não tem nada pra falar dele de mal. Aqui no Brasil a gente não tem só que agradecer ao grande Bolão, mas também tem que agradecer ao Silvio Santos, né, cara? Que se não fosse ele, a gente nem ia saber o que era Chaves. O Silvio é outro também, que você também não tem um dedo pra falar dele, sabe? É. Que é um cara que ele é um gênio do marketing. Antes do Chaves na SBT, só tinha o programa dele que fazia sucesso. E ele trouxe outro sucesso pra cá e tá aí, tem 30 anos. O SBT, se eu não me engano, tem 35, 36 anos e 30 anos só de Chaves. É, ser. Outro que vai, que já tá na idade e quando morrer ninguém vai zoar. Vai virar outra lenda. É outra lenda também, o Silvio. Mas ele tá ficando cada vez mais doidão na TV aí. Tu sabia que o dublador dele nasceu no... Nasceu, como posso dizer, no mesmo mês que o... Que o Bolões? Sabia? Ah, e outra coisa. O Marcelo Gastral, o dublador dele morreu, né? Ele morreu em 95, se eu não me engano. Já tinha falecido já muito antes de acabar o programa. Eu acho que eles já não mais dublavam. Tanto que. Não, já não dublava mais, não. Teve outros dubladores. Tanto que a voz dele chegou a ficar esquisita no programa. É, mas os episódios todos clássicos mesmo que a gente conhece é o Marcelo Gastral, lá dos anos 70, que foram dublados nos anos 80, né? Tinha um programa no Gugu, viva a noite! As primeiras apresentações do Chaves aqui no Brasil foi no programa do Bozo, que teve. Que só tinha, se não me engano, 11 ou 17 episódios de Chaves. E o Gugu, ele entrevistou o Chaves nos anos 80. Tem entrevista dele com o Roberto Bolanes. E na entrevista dele com o Roberto Bolanes, ele não... Como é que fala? Na época ele não se botava, não sei se... Isso foi ideia genial da SBT. O Gugu e o Silvio Santos são dois mestres do marketing incríveis. Na entrevista do Gugu com o Bolanes, em vez dele legendar a entrevista, eles dublaram o Bolanes com o Marcelo Gastaldo. Então ele tava falando com a voz do Chaves. Ele tem a entrevista pro Gugu com a mesma voz que a gente ouviu na TV. Ah, é? Então, cara, Viva Noite! Obrigado, Viva Noite, por ter feito isso. Obrigado por tudo aí, Roberto Bolanes, tá ligado? É, assim, a gente decidiu fazer o primeiro porque é uma parada que... É da nossa infância, é da infância de todo mundo, eu acho que vai continuar sendo, cara. Independente da imagem ser ruim pra algumas pessoas hoje, porque pra mim, na minha TV de tubo lá nos anos 2000, era bom. Aí hoje as pessoas vão passar a não ver mais, porque hoje a televisão tá diminuindo a audiência, as pessoas não estão vendo mais. É, tomar na internet. Até eu mesmo, eu passo, sei lá, uma semana sem ver TV, tem vezes que eu passo de semana. Nem sei mais o que é televisão. Bom, mas se você quiser rir, você coloca a chave que tu vai ver no YouTube um monte de episódio. É o cara, porque sabe? Porque dizem que tem até 1000 episódios. Cara, dizem, é só história, não sei assim, se isso é confirmado. Você que não conhece, acredito que não exista pessoas que não conheçam Chaves no Brasil. Pelo menos no Brasil não, agora em Cuba. Foi o único país que nunca passou Chaves foi Cuba. É, sei isso. E agora em outros países aí, Vietnã, não sei, mas aqui no Brasil... Passou na Rússia Chaves. Passou mesmo. Cara, dublagem horrível. É, cara, obrigado dubladores brasileiros, porque a dublagem brasileira é a melhor que existe, cara. Não tem outra, as dublagens tudo errada, ninguém sabe. Bota nego da rua pra dublar, bota o ator na moralzinha. Então, assim, é assim, uma homenagem que a gente tá fazendo pra ele, mesmo que quase nenhuma homenagem seja digna do tamanho do cara... Desse que foi, sabe? É uma parada que a gente resolveu fazer um podcast somente sobre a carreira dele. É uma parada que a gente vai fazer também sobre outras personalidades que marcaram a nossa vida e a vida de outras pessoas, sabe? E é... Enfim, ficamos e damos nossos adeus a Roberto Gomes Bolões. Muito obrigado por tudo. O Brasil te agradece por ter feito esse humor sem xingamento, com ingenuidade. Eu, papo reto aí, eu me emocionei vendo o vídeo do Nostalgia. E isso que me deu mais força para fazer esse podcast. Recomendo muito, mesmo que já tem um tempo que ele tenha feito, mas recomendo muito vocês verem esse vídeo. Assim como todos do Nostalgia, mas esse aqui é o vídeo. É o vídeo do Nostalgia, onde você vê que o cara não fez por trabalho. Porque, querendo ou não, Nostalgia é o trabalho do Felipe Castanhari, mas esse ele fez de coração dele. Outros também ele fez de coração, assim como do Michael Jackson, ele fez de coração. Mas esse ele fez puro coração, sabe? Só pra ressaltar um pouquinho, falar um pouquinho das premiações do Roberto. Em 1973, ele foi indicado ao Prêmio Heraldo, indicação como melhor programa humorístico, que era com Chaves, e venceu. Ele, o Bolanes, ele é um dos programas, todos os troféus do programa humorístico possível ele ganhou. É, ele ganhou no total de 8 programas, 8 indicações de prêmios e ganhou todos. De 1973 até 2013, um ano antes dele morrer. Porque o último foi uma das coisas que me deixou triste é ele não ter ganhado o Oscar, né, cara? Porque ele mereceu. Mas ele, pra mim, ele tinha que ter ganhado o Oscar honorário, que é aquele Oscar que a pessoa ganha por o conjunto da obra, por tudo que ele fez. Inclusive, ele nem foi citado no Oscar quando ele morreu. Ele não foi nem citado. É uma parada que a academia em si, ela é preconceituosa, todo mundo sabe disso. Ela não quer dar nada pra pessoas que são descendentes de outros países ou latinos. Você não vai ver muito latino ganhando nada na academia, sabe? Mas um cara como ele, que o amor do povo por ele não precisava de Oscar nenhum pra mostrar isso. Mas pra mim, ele, no meu coração, tu ganhou o maior Oscar do mundo, que foi a minha felicidade e a felicidade de milhões de brasileiros. Gabriel, o nome dele é Gabriel, gente. Carregar é só sobrenome. Suas considerações finais sobre Roberto? Poxa, eu não fui muito uma criança de assistir tanta televisão, mas por pouco que eu assistia de televisão, a maior parte era com o Roberto. E, sem palavras, tem coisas que... Tem coisas que eu vi com Chaves que me emocionaram muito. Coisas verdadeiras que eram simples e bobas lá no programa, mas quando você parava pra pensar, eram muito tocantes. E, Roberto, obrigado por participar da minha vida, da minha infância. Jefferson, suas considerações finais. Pô, mas já falei? Pra caramba, sabe o que eu ia falar. Já falei? Essa é a consideração final dele. A minha consideração final é o seguinte, gente. Você assista Chaves, cara. Não interessa se você viu o episódio mil vezes. Se estiver passando na TV, assim como quase todo dia, para pra assistir, cara. E outra também, você que gosta muito de Chaves, procure ver outras coisas além. Tem muitos personagens do Chaves que não foram tão repercutidos assim no Brasil. Ah, como eu gosto também do filme, por exemplo, internet, tem dublado Xaveco, tem dublado... O Alexandre não tem dublado, mas você faz esforço, vem legendado. É, você tem que procurar ver outros trabalhos do cara que vai fazer você gostar mais dele. Esse foi a nossa homenagem, nosso ZonaCast, e é nóis aí. Não vale nenhum centavo, mas agrada quem olhar. Dizem a todo instante que ele é mais espaçoso que um trem, que ela é azul, trinante, e que tão chata como ela não há ninguém. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca, nela é tudo regalo, não vale nem um centavo, mas agrada quem olhar. O professor visita a vila procurando casamento, e o seu Madruga não evita levar um tabefe a todo momento. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca, das puta eu chegava de pizza. Não vale nem um centavo, mas agrada quem olhar. A Popis é muito boba, pra dona Clotilde só falta uma escova. O Nhonho não se manca, do seu Barriga leva sempre uma bronca. Que bonita sua roupa, que roupinha muito louca, nela é tudo remendado, isso. Não vale nenhum centavo, mas a Zaferson tá nervoso. Ai. Zaferson. Ai, porra. Ô, Zaferson. Parece o Lafão aqui do colégio. Aquele que você corria porque tinha medo dele. Vou fazer a revelação aqui pra vocês no make-off. O Jefferson tinha medo de viado. O cara chegava perto e falava, vamos, vamos. Porra, mas calma aí. Um negão daquele tamanho não tinha como não ter medo, né? Porra, tá de sacanagem. Gostoso.